vagabundo. Meu copo tá erguido, saúde pra nós. A condição aqui é de lei, saúde pra nós. No rap é nós quem tá, saúde pra nós. Concentração em todo lugar, saúde pra nós. Bumbo, bumbo, bate forte na caixa. A festa começou, mete carne na brasa. Dinheiro à vontade pra rachar os botijão. As brejos, uísque, mulher na curtição. Tu já sabe que eu posso, com Deus tudo posso. Na caça dos cash do patrão quero ser sócio. Carro, moto, grana, mansão. Beca largada, lupa e cordão. Champanhe pra firmar, abre os caminhos. Na trilha sonora, tô com Deus e não sozinho. O estilo é gangsta, não posso mudar isso. Neguinho que fala gíria, Nazaré desde menino. Arrocha logo o toco, que a gente quer jangar. Trombo chapou o toco, somente pra relaxar. Bota o som do rap e adianta a fita. No deck do meu raio é o rap que liga. É som de ladrão, som de maloqueiro. As bocas de 18 é sempre daquele jeito. Vai, vai, vai. Vem, vem, vem, vagabundo aglomerou. Nós aglomera também, aglomerou. Na subida, aglomerou. Na descida, aglomerou. De esquina, aglomerou. Lá na quina, grave, médio, agudo. Concentração de vagabundo. Passado no radinho, zona norte de Natal. Maloqueiro lá das áreas, considerado e tal. Na base das patotas, onde as câmeras não vê. O garimpo e a fatura pros seus filhos derreter. Será isso que queria? Então tá aí, doutor, fudeu. As quatro zonas fortemente armada com dinheiro teu. Calada na madruga, quem não é gela e teme. A fumaça sobe, a gelada trinca os dentes. O coração acelera, isso é perifo, o clima é quente. Isso é perifo, o clima é quente. E não se assuste se o menor por aí te enquadra. É que as escolas tava em greve, o crime foi o professor. Traz meu copo. Meu copo tá erguido, saúde pra nós. A condição aqui é de lei, saúde pra nós. No rap é nós quem tá, saúde pra nós. Concentração em todo lugar, saúde pra nós. Time forte talibã, é o cisco tá ligando. Outro beat marciano, ninguém aqui tá vadiando. Mano, cê tá vacilando, mano. Cê tá vacilando, mano. Cê se preocupa com a gente pros italianos. Esquenta o banco que a gente esquenta o clima. Esquece a luta se você não aguenta o ódio. O respeito prevalece, só se revida na rima. Então, avisa os boys que ser do time é mais do que sair na foto. Minha fé move montanhas, minha mente encontra atalhos. Onde eles veem ego, eu vejo amor e trabalha. Rua tá em guerra e eu tô despreocupado. Ó, pode mandar 10, eu tenho Deus do meu lado. Os loucos criam, os loucos só confia. 4x4 é fotografia, nem me viu. Nos moleque eu tô a mil na rodovia. Eu não vivo do rap não, eu vivo rap todo dia. Vagabundo. Meu copo tá erguido, saúde pra nós. A condição aqui é de lei, saúde pra nós. No rap é nós quem tá, saúde pra nós. Concentração em todo lugar, saúde pra nós.